Panorama Agrícola para 3 de maio de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira, 3 de maio de 2011, noite de lua nova, este é o Panorama Agrícola. Tenha coração mesmo sem palavras. É melhor do que palavras sem coração. Confira as atrações do Panorama Agrícola de hoje. Escola em Paraíso pesquisa o Arroio Grápia e o Rio Peperiguaçu. Aqua Negócios Epagre em Camboriú organiza workshop sobre Jundiá. E na entrevista, extensão pesqueira avança no litoral catarinense. Uma dica que pode mudar o seu dia. É possível eliminar o cheiro desagradável do repolho se ele for cozido com a panela destampada. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. A nossa entrevista hoje é com o veterinário Hilton Amaral Júnior da EPAGRE em Camboriú e o assunto, um workshop sobre a espécie Jundiá, que começa neste 3 de maio em Camboriú. Quais os assuntos a serem discutidos nesse workshop, Hilton Amaral Júnior? Na verdade, vão ser discutidos praticamente todos os assuntos no que se refere ao cultivo do Jundiá, né? Desde a parte de melhoramento genético, reprodução, a parte de fisiologia, nutrição, enfim, tudo que se refere ao cultivo do Jundiá. Essa espécie em Santa Catarina, como tem se comportado? O Jundiá é uma espécie nativa do Brasil, é uma espécie nova em termos de sistema de cultivo, mas já vem sendo estudada há uns 6 ou 7 anos pelo estado de Santa Catarina, principalmente por Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? E hoje nós já temos, as últimas estatísticas da EPAGRE mostram que Santa Catarina já produz algo em torno de 4% da produção total de pescado de água doce, já é o Jundiá que faz parte. Bem, nesse encontro em Camboriú, há perspectivas de novas tecnologias e também de ampliação e ascensão do mercado? Na verdade, o Jundiá está espalhado aqui em Santa Catarina, por todo o estado. Quem sabe a região que mais produz a Jundiá é a região do meio oeste de Santa Catarina. Ele se adaptou super bem ao sistema de cultivo naquela região de Joaçaba, de Campos Novos, né? E a grande vantagem que a gente vê do cultivo do Jundiá é que é uma espécie que se adapta muito bem com águas frias. Que é um grande problema que nós temos aqui no sul do Brasil, né? Então, nas regiões de água fria, ele cresce muito bem e se adapta muito bem, mesmo com baixas temperaturas. Então, praticamente todas as regiões do estado são regiões aptas ao cultivo do Jundiá. E o Tom Amaral Júnior, da EPAGRE em Camboriú, esse workshop que começa hoje tem minicursos e palestras. Daria para você destacar alguns desses minicursos e dessas palestras? Certo, nós temos 4 minicursos, né? São minicursos de fisiologia, de nutrição, de qualidade de água, de reprodução. Vão ser dados por professores que trabalham já com a espécie Jundiá há bastante tempo, principalmente os professores da Universidade Federal de Santa Maria e também o professor Forest da Unesp de São Paulo. Fora isso, durante os 2 dias aí de exposição de trabalhos, vão ser discutidos 13 trabalhos que foram escolhidos como trabalhos para apresentação oral de alunos de várias universidades, inclusive trabalhos de algumas universidades do Uruguai e da Argentina. E também vão ser realizadas palestras, né, nesse período de 2 dias, dia 4 e dia 5, palestras com professores região de São Paulo, do estado de São Paulo. Teremos a palestra inaugural com a ministra da Pesca, a ministra Ideli Salvatti, e terminando o encontro, uma palestra com a hoje diretora da CAUNESP, que é o Centro de Aquacultura da UNESP de São Paulo, a professora Elizabeth Urbinati, ex-presidente da Associação de Aquacultura do Brasil, da Aquabio, que vai fazer o encerramento do evento. Perfeito. Nós agradecemos então a Hilton Amaral Júnior, médico veterinário da IPAGRE em Camboriú, falando aqui no Panorama Agrícola sobre o workshop da espécie Jundiá de 3 a 5 de maio em Camboriú. Obrigado, Hilton, pelas informações. Obrigado a você também. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A IPAGRE realizou em Florianópolis um curso de capacitação para extensionistas que atuam em municípios do litoral de Santa Catarina. A ideia foi nivelar conhecimento e aprimorar as ações de assistência técnica e extensão pesqueira, conforme conta a oceanógrafa Janaína Banvard, da IPAGRE de Governador Celso Ramos. Esse treinamento é uma busca para a gente gerar um nivelamento entre os técnicos de todos os municípios do litoral, para prestar uma assistência técnica melhor aos pescadores. Então, a partir desse treinamento, eles já vão ter uma noção melhor de biologia pesqueira, dos estoques pesqueiros, como é que é feito esse manejo dos estoques, por exemplo, os defesos, os períodos de defeso para as espécies, por que eles existem, como eles funcionam, e também a gente buscar aprimorar o nosso programa interno da IPAGRE sobre assistência técnica à pesca e maricultura. Janaína comenta também quais são as principais demandas dos escritórios da IPAGRE no litoral de Santa Catarina com relação à pesca artesanal. Os pescadores procuram mais o escritório com relação ao crédito rural. Então, o crédito rural ele já é bastante trabalhado, já existem várias normativas dentro da empresa para se trabalhar com o crédito rural. Entretanto, hoje o pescador ele busca também muitas informações que ele não consegue obter em nenhum lugar, por exemplo, na colônia de pescadores, que são informações referentes a como ele vai fazer para se aposentar, por exemplo, ou então a documentação que ele precisa como pescador, para a embarcação dele, para mudar uma característica da embarcação ou vender. Então, existe uma carência muito grande assim, de repasse de informações, né? Então, nesse curso, a gente também está buscando informar os técnicos e nos informar melhor para poder repassar depois para o nosso público. Esta Janaína Banvard, oceanógrafa da IPAGRE de Governador Celso Ramos, em entrevista ao Panorama Agrícola. É hora das notícias. O Ministério da Pesca e da Aquicultura está disponibilizando no seu site o Registro Geral de Pescadores. Atualmente no país há 941.469 pescadores profissionais registrados. O Ministério da Pesca acaba de cancelar e de suspender mais de 70 mil carteiras, porque na maioria dos casos o pescador estava recebendo benefício do INSS além do Ministério. Só aqui em Santa Catarina foram canceladas 2.788 carteiras de pescadores. Para mais informações, o pescador deve acessar o site do Ministério, MPA, Ministério da Pesca e da Aquicultura, .gov.br. Uma informação para você extraída do site do Santa Catarina Rural e também do jornal Folha do Oeste. Traz resultados de uma pesquisa realizada em Paraíso, no extremo oeste, entre alunos e professores da Escola Municipal de Educação Básica, professora Lurdete Pacheco de Marco, com a ajuda da EPAGRE e do Microbacias. Essa pesquisa foi realizada com famílias que moram ao longo do rio Peperiguaçu, esse rio que tem uma nascente no pátio desta escola. A pesquisa indicou que há necessidade de coleta de lixo no interior do município de Paraíso, em especial junto às famílias que moram ao longo do rio. E a pesquisa mostrou que 90% das famílias não aplicam agrotóxico na margem do arroio. 75% dão destino correto aos agrotóxicos e que em 64% das propriedades os animais não têm acesso ao arroio. Também 75% das propriedades têm fontes de água protegidas. Mas apenas 7% das propriedades possuem tratamento de esgoto doméstico, sendo que 12% das famílias afirmam que enterram um lixo orgânico e 56% das famílias afirmam que queimam o lixo nas propriedades. Então, a constatação de que há necessidade de coleta de lixo no interior do município de Paraíso. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.